Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Because I had the flu for Christmas, yeah, yeah. And I'm not feeling up to par, no, no, no, no. Increases my paranoia. Lit up Adam 12, yeah. But I'm not giving in an inch to fear. Had to promise myself again this year. As I feel, as I feel. Some of that sweet southern weather, yeah. I'm going to find a space in satellite. Separate the wheat. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, kraut rock, rock progressivo e muito mais, todas as semanas na Floresta e com os Druidas reunidos. E hoje os Druidas recebem os sons de Crosby, Stills, Nash and Young, David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young, aqui num tema captado ao vivo durante a digressão de 1974 de Crosby, Stills, Nash and Young, Almost Cut My Hair, uma música de rebeldia e que resume na perfeição a contracultura de finais dos anos 60, um tema cantado por David Crosby, que ainda hoje tem o cabelo grande, precisamente para manter esse lado de rebeldia. E continuamos com uma composição de David Crosby, mas nos Byrds, a banda que revelou David Crosby, os Byrds, em 1967, no quarto álbum da carreira desta banda norte-americana, banda nascida em Los Angeles em meados dos anos 60, muito influente por cruzar diferentes géneros, desde logo a folk com as texturas do psicadelismo e neste disco também a experimentar com alguns elementos de jazz, como é possível comprovar no tema que vamos ouvir. Tem até um travo a bossa nova, este Everybody's Been Burned, tema então escrito por David Crosby. São os Byrds em 1967 no registro Younger Than Yesterday, para ouvir agora na Floresta Encantada. Everybody has been burned before. Everybody knows the pain. Anyone in this place can tell you to your face why you shouldn't try to love someone. Everybody knows it never works. Everybody knows, and me, I know that door that shuts just before you get to the dream. See that you and me Subject to your beck and call. Your arms magnetize me when I'm here beside you. I know that I'm heading for a fall. I know that I'm heading for a fall. Or am I wasting my time? Floresta Encantada, nesse ano crucial para o psicadelismo, em 1967, primeiro com os Byrds, Everybody's Been Burned, um tema escrito por David Crosby, que surge no quarto disco dos Byrds, Younger Than Yesterday. Entretanto, os Hollies, neste caso uma banda britânica, e com um disco lançado também em 1967, Evolution, o sexto registro dos Hollies e bem mais psicadélico aqui no percurso desta banda britânica, que tem entre os seus elementos Graham Nash, esse Graham Nash de Crosby, Stills, Nash and Young. Estivemos com um dos temas desse registro mais psicadélico dos Hollies, de 1967, escutámos Heading for a Fall e, por que não, mais uma, agora com Leave Me. Estes são os Hollies, de Graham Nash, Alan Clark e Tony Hicks, em 1967, um disco que saiu em junho de 67, o registro Evolution, por ouvir agora na Floresta Encantada, Leave Me. Back on your things and get out of my sight. Your love was I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Searching for a heart of gold, and I'm getting old. The ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold. No. Keep me searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. I've been a miner for a heart of gold. Keep me searching for a heart of gold. Mm. A Floresta Encantada aqui a percorrer alguns dos momentos dos artistas de Crosby, Stills, Nash and Young. Começámos com os Byrds de David Crosby, pelo meio os Hollies de Graham Nash. Escutámos aliás duas músicas, primeiro Heading for a Fall e lá atrás a faixa Leave Me. E agora Neil Young com Heart of Gold ao vivo na BBC em 1971, um tema que vai surgir na edição especial de Harvest de Neil Young, a edição que celebra 50 anos desse álbum emblemático de Neil Young, até agora o único número 1 na carreira do músico do Canadá. Esse disco de Neil Young, Harvest, saiu a 1 de fevereiro de 72. Em dezembro chega então a caixa especial que celebra os 50 anos deste trabalho de Neil Young. Vamos agora para outro elemento de Crosby, Stills, Nash & Young, que está a faltar, claro, Stephen Stills. É com ele que seguimos, este músico que também integrou os Buffalo Springfield, juntamente com Neil Young. Vamos até ao registro a solo de 1970 de Stephen Stills, simplesmente Stephen Stills, e vamos escutar a faixa Love the One You're With. Este é Stephen Stills a rodar agora na Floresta Encantada. If you're down and confused and you don't remember who you're talking to, concentration slip away. Your baby is so far away. Well, there's a rock in the distant land, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with, love the one you're with, love the one you're with, love the one you're with. Don't be angry, don't be sad, but don't sit crying over good times ahead. There's a girl right next to you, and

não uma, mas duas músicas para o guitarrista e compositor e cantor Stephen Stills, primeiro no álbum de 1970, Stephen Stills, homónimo. Escutámos Love the One You're With, que colámos com The Treasure, um tema que surge nesse álbum fundamental que é Manassas, de 1972, um álbum duplo que junta inúmeros convidados de luxo que tocam ao lado de Stephen Stills e fazem aqui um resumo daquilo que é a música norte-americana, uma música folk, há influências de jazz também, pitadas de psicadelismo americana, enfim, é um resumo perfeito da música de Stephen Stills e da música do norte da América, o álbum Manassas de 1972 e aqui representado por um verdadeiro épico de 8 minutos, a faixa da Treasure. Chegamos mais ou menos a meio do programa de hoje da Floresta Encantada. Está na altura do momento Zuvi Zeva Zapa. Zuvi Zeva Zapa. Zuvi Zeva Zapa. A Floresta Encantada e o momento Zuvi Zeva Zapa, em que tentamos uma vez por semana passar sempre uma música de Frank Zappa e aos poucos também irmos conhecendo a longa discografia de Frank Zappa, ele que se move por inúmeros territórios sónicos. E hoje vamos até 1970, já por lá passámos por este registro, Chunga's Revenge, álbum de Zappa lançado então em 1970, um dos vários álbuns de Zappa de 1970. E de Chunga's Revenge escolhemos para passar hoje na Floresta Encantada a faixa Road Ladies. Este é Frank Zappa em 1970. Don't it ever get lonesome? Don't it ever get sad when you go out on the road? Don't it ever get lonesome? Don't it ever get sad when you go out on a 30-day tour? You got nothing but groupies and promoters to love you, and a pile of laundry by the hotel door. Don't it ever get lonesome? Don't it ever give a young man the blues? Don't it ever get lonesome? Don't it ever make a young man wanna go back home? When the PA system eats it and the band plays some of the most terrible shit you ever known. ouve Zé Zaba. Thank you. Primeiro na Floresta Encantada, o momento Zuvi Zeva Zappa, com Frank Zappa em 1970, no registro Chunga's Revenge, escutámos Road Ladies. Entretanto, os alemães Neu, no álbum de 1972, a celebrar 50 anos, este disco emblemático do krautrock e do movimento Motorica, que marcou precisamente a música germânica em meados dos anos 70, um disco da dupla Michael Roder e Klaus Dinger. Escutámos uma das faixas deste trabalho, o tema We Sense, que na verdade fecha o lado A deste álbum crucial da música alemã de meados dos anos 70. Mas vamos continuar em modo krautrock, agora com os Agitation Free. Esta chama-se A La Tool. Agitation Free, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. Últimos minutos na Floresta Encantada em modo krautrock e com uma sequência de trabalhos lançados há 50 anos, em 1972, primeiro com o primeiro álbum de Noi, da dupla Klaus Dinger e Michael Roder, de 72, e agora Malesh, de Agitation Free, lançado também em 1972, um disco que cruza as referências do rock e do psicadelismo com texturas mais orientais, o álbum Malesh, que marcou o início de carreira então dos Agitation Free. Escutámos um dos temas desse trabalho, Ala Tool, do grupo germânico Agitation Free. E para fechar a Floresta Encantada desta semana, mais um trabalho lançado em 1972, em novembro de 72, celebra então 50 anos, o terceiro álbum dos Can, a banda de krautrock que também marcou a música em meados dos anos 70 e que desenvolveu aqui também uma série de texturas que foram agarradas por muitas bandas depois deste trabalho. O álbum é Gebamiyazi, o terceiro disco do Scan, também a contar com a voz de Damo Suzuki, ele que não foi o primeiro vocalista do Scan. Vamos escutar um dos temas deste trabalho, I'm So Green, para o Scan, banda alemã, que em novembro de 72 lançou então Ege Bamiyazi, disco que está também a celebrar 50 anos. I'm So Green, os alemães Can, a fechar então a Floresta Encantada desta semana. Lights becoming nobody. Those lights making hole. Those lights making all my head. Those lights. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira,